Um cilindro de alumínio e plutônio queima nas nuvens superiores de Saturno. Ele se desintegra a 112 mil quilômetros por hora. Por que a missão mais bem-sucedida do Sistema Solar precisou ser intencionalmente destruída? A resposta não está em uma falha mecânica, mas em uma descoberta oculta sob o gelo de uma lua distante. Uma revelação que forçou os cientistas a tomarem uma decisão drástica para proteger um mundo que mal conhecíamos. A sonda espacial Cassini passou 13 anos mapeando o sexto planeta a partir do Sol. Ela fotografou tempestades hexagonais gigantescas, mediu a espessura de anéis milenares com precisão de metros e revelou paisagens que até então eram apenas borrões nos maiores telescópios da Terra. Durante sua jornada, a nave enviou um módulo de pouso para a superfície coberta de neblina de Titã e orbitou Saturno 294 vezes. Mas o sucesso absoluto da missão carregava o peso de sua própria sentença. Em 15 de setembro de 2017, o fluxo contínuo de dados desapareceu para sempre. Os controladores da missão assistiram em silêncio. A destruição da sonda foi o capítulo final de uma viagem planejada por 3 décadas e executada com precisão matemática implacável. Se você chegou até aqui, vale se inscrever. Cada semana, uma nova expedição ao cosmos com dado real da NASA. Essa precisão implacável começou 20 anos antes, quando o gigantesco foguete Titan IV aguardava na plataforma de lançamento 39 e 40, na Flórida. Era outubro de 1997. No topo do foguete, repousava a maior e mais complexa sonda interplanetária já construída em uma colaboração internacional. Eram 5.700 quilos de instrumentos científicos alimentados por geradores termoelétricos de radioisótopos. A nave carregava 12 instrumentos americanos e um módulo de pouso europeu, chamado Huygens. O destino estava a 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros da Terra. A viagem exigiu uma rota indireta e calculada. A sonda executou sobrevoos rasantes por Vênus 2 vezes, depois pela Terra e por Júpiter, usando a gravidade de cada planeta como um estilingue para ganhar velocidade no vácuo. Foram 7 anos cruzando o espaço escuro e silencioso. Em 1º de julho de 2004, Cassini acionou seus motores principais por 96 minutos contínuos. A queima de combustível reduziu a velocidade da nave, permitindo que a imensa gravidade do gigante gasoso a capturasse de forma definitiva. Pela primeira vez na história da exploração espacial, uma máquina entrava em órbita ao redor de Saturno. E logo nas primeiras varreduras fotográficas do sistema de anéis, um pequeno ponto branco refletindo a luz solar alterou o curso de toda a missão. Esse pequeno ponto branco era a Lua Encélado, uma esfera com apenas 500 quilômetros de diâmetro. Ela é tão brilhante que reflete quase 100% da luz que recebe do Sol. Nas primeiras imagens capturadas pelas câmeras da sonda, a superfície parecia um deserto de gelo morto e congelado. A paisagem era marcada por crateras antigas e fissuras profundas no Polo Sul, que os cientistas apelidaram de listras de tigre. Mas os instrumentos de Cassini registraram uma anomalia física imprevista. O vasto campo magnético de Saturno estava sendo curvado e desacelerado ao redor do polo sul daquela pequena lua. Algo invisível e massivo estava empurrando o plasma espacial. A equipe de navegação alterou a trajetória da sonda para investigar a anomalia de perto. Em 2005, a Cassini executou um sobrevoo rasante, passando a meros 175 quilômetros da crosta de gelo de Encélado. As câmeras de alta resolução registraram o inesperado contra o fundo escuro do espaço. Jatos imensos de material estavam sendo ejetados violentamente pelas fissuras polares. A Lua não era um bloco de gelo estéril. Ela estava expelindo toneladas de água líquida diretamente para o vácuo. Mas a água não estava apenas escapando para o espaço. Ela carregava uma assinatura química que ninguém esperava encontrar tão longe da zona habitável do Sol. Como evitar que nossa própria exploração contamine um mundo potencialmente habitável? A equipe de controle decidiu que a Cassini precisava voar diretamente através dessas plumas de vapor. O espectrômetro de massa a bordo capturou as partículas e analisou sua composição em tempo real, viajando a milhares de quilômetros por hora. Os dados transmitidos para a Terra revelaram a presença de sais, metano e moléculas orgânicas complexas ricas em carbono. Mais tarde, os instrumentos detectaram nanopartículas de sílica. Essas partículas só se formam quando água líquida muito quente interage com rocha sólida. A química indica que, sob a crosta de gelo de Encélado, existe um oceano global aquecido. As leituras apontavam para a existência de fontes hidrotermais ativas no fundo desse oceano alienígena. É um ambiente incrivelmente semelhante às fendas vulcânicas do fundo do mar na Terra, os exatos locais onde os biólogos acreditam que a vida pode ter começado. A missão encontrou um dos ambientes mais promissores para a astrobiologia, mas o peso dessa descoberta transformou a estrutura física da nave em um risco biológico iminente. O risco biológico iminente tornou-se o foco principal quando o medidor de hidrazina no painel de telemetria indicou níveis críticos. Era o final do ano de 2016. Sem combustível para corrigir sua órbita, a Cassini Sodo se tornaria um artefato morto, vagando sem direção pelo sistema de Saturno, à mercê das complexas perturbações gravitacionais. O perigo de uma colisão acidental com Encélado ou com a Lua Titã era matematicamente provável a longo prazo. E mesmo após 20 anos no ambiente extremo do espaço, esporos de bactérias terrestres poderiam ter sobrevivido no interior aquecido da nave, protegidos pelo calor contínuo do plutônio. Se a estrutura de alumínio caísse no oceano quente de Encélado, os micróbios da Terra encontrariam um ambiente habitável perfeito para se multiplicar. Essa contaminação destruiria permanentemente qualquer chance de descobrir vida nativa intocada no futuro. Para proteger as luas, a agência desenhou uma manobra final ousada. Eles programaram uma série de 22 órbitas rasas, forçando a nave a mergulhar na lacuna inexplorada de 2.000 quilômetros entre os anéis mais internos e a atmosfera superior do planeta. A cada passagem, a nave mergulhava mais fundo. Em sua última órbita, a gravidade colossal puxou a nave para o abraço definitivo do planeta. A espessa camada de nuvens de amônia engoliu a sonda de alumínio exatamente como os navegadores haviam planejado. A missão mais sucedida do Sistema Solar precisou ser intencionalmente destruída para garantir que os oceanos escondidos que ela mesma descobriu permanecessem puros. O sinal de rádio carregando os últimos dados demorou 83 minutos para cruzar o espaço até as antenas na Terra. Quando a linha verde na tela de telemetria do laboratório ficou plana, o silêncio tomou conta da sala de controle. A Cassini lutou com seus pequenos propulsores disparando a 100% da capacidade para manter a antena apontada para nós, transmitindo dados atmosféricos inéditos até que as forças aerodinâmicas a despedaçassem. No nosso próximo episódio, investigaremos a Apollo 13. Como a NASA trouxe 3 homens vivos de um desastre na Selecular para o cosmos? Os átomos metálicos que um dia formaram a nave agora flutuam dissolvidos nas tempestades equatoriais do gigante gasoso, enquanto as pequenas luas de gelo continuam sua órbita no escuro.